aí. E o errado é fuzilado. SP é expulsão, irmão. Moleque formado em faculdade, especialista em criminologia. Assaltos bancários, tráfico intenso, estoque fechado de pote legal. As peças na mesa bolando um plano. A próxima vítima, quem eu não sei, vai ser na zona sul que vamos atuar. Porém, ação esse assalto, o pique homem, vamos nas bate pra pisa. Sem medo nenhum, é tomar lá pra cá. Treinado na cara, os mano é terrorista. Permite preparar pra tua poder. Se tu der o pé, vou fraquejar, nós te rasgando a bala, nem tenta correr. SP é assim, nós corre pelo certo. E o certo é exaltado, sangue de bandido, profissão perigo. E o errado é fuzilado, é fuzilado. SP é assim, SP é assim, nós corre pelo certo. E o certo é exaltado, sangue de bandido, profissão perigo. E o errado é fuzilado, é fuzilado. Moleque formado em faculdade, especialista em criminologia. Assaltos bancários, tráfico intenso, estoque fechado de pote legal. As peças na mesa bolando um plano. A próxima vítima, quem eu não sei, vai ser na zona sul que vamos atuar. Porém, ação esse assalto, o pique homem bom, mas bate pra pisa. Sem medo nenhum, é tomar lá da cá. Treinado na alcalha, os mano é teorista. Verme te prepara pra com o poder. Se tu der o pé, vou fraquejar, nós te rasga na bala, letei da correr. SP é assim, nós corre pelo certo. Certo é exaltado, sangue de bandido, profissão perigo. E o errado é fuzilado, é fuzilado. SP é assim, SP é assim, nós corre pelo certo. E o certo é exaltado, sangue de bandido, profissão perigo. E o errado é fuzilado, é fuzilado. É a faculdade criminosa, irmão. Tenta bater de frente.